certa expectativa positiva. Eu acho que é a oportunidade do Brasil botar as barbas de molho, pensar bem como é que vai se reposicionar e estabelecer também a sua própria pauta de desejos. O Brasil hoje não tem pauta, hoje o Brasil não tem desejos, hoje a única pauta do Brasil é uma pauta woke, né? É uma pauta de conflitos internos. Ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, é o novo colunista da Rádio Bandeirantes. Ele estará todas as quartas-feiras no Jornal Gente, às 8h20 da manhã. Bandeirantes 7h22. Lula espera manter uma relação amistosa com os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O petista e o presidente americano já trocaram críticas. No ano passado, o líder brasileiro declarou apoio à democrata Kamala Harris e chamou Donald Trump de mentiroso. Antes disso, na campanha de 2022, o republicano tinha dito que Lula era lunático. Ontem, o presidente brasileiro declarou que espera que a relação entre os dois países siga dentro da normalidade. Como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. O discurso do presidente brasileiro é orientado pelo histórico diplomático do Itamaraty. Essa postura visa evitar conflitos, lembra o ex-secretário de Comércio Exterior, Welber Barral. O Brasil sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos, inclusive o governo Lula, inclusive com governantes que tinham uma linha ideológica muito diferente, foi o caso do Bush filho, que tinha uma relação excelente com o Lula. Independentemente disso, a relação é muito madura. Então a gente não espera grandes solavancos na relação bilateral. No ano passado, a relação de negócios entre Brasil e Estados Unidos completou 200 anos. Até agora, Lula tem 6 viagens internacionais programadas na agenda para este ano. A previsão de ida aos Estados Unidos é só para setembro, na Assembleia Geral da ONU. Bandeirantes 7:24. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem. Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Rede Bandeirantes de Rádio. Fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes. Aproveite as ofertas desta terça. Ovos grandes, brancos, cinta, 5 dúzias, R$31,90. Arroz tipo 1, Visconde ou Tropeiro, pacote 5 quilos, R$21,90. Peito de frango com osso, congelado, R$12,90 o quilo. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda, tá no Tenda. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bom dia, ouvinte do Primeira Hora. Trânsito em São Paulo na manhã da terça-feira. Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco no trecho final. Tem problemas agora entre a rodovia dos Bandeirantes e o Cebolão pela pista expressa e entre a Anhanguera e o Cebolão pela lateral. Para Ayrton Senna, lentidão na pista expressa da Anhanguera até a ponte do Piqueri. Na Cielo, a maquininha dos paulistanos, você tem aluguel zero e taxa zero no Pix para vender mais. Cielo, juntar forças é nossa paixão. Acesse cielo.com.br. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. 7:26. O presidente Lula quer determinação da equipe para a segunda metade do mandato e determina: nenhuma medida deve ser tomada sem passar por ele. A bronca do chefe do executivo foi dada na primeira reunião do ano com ministros na Granja do Torto, em Brasília. E veio depois da portaria da Receita Federal que exigia detalhes das movimentações acima de R$5.000 feitas pelo Pix. O fato gerou uma onda de notícias falsas, desgastou e obrigou o Planalto a recuar. O texto foi revogado e uma medida provisória acabou editada para deixar claro que não haverá taxação sobre a plataforma de pagamentos. A Secretaria de Comunicação encomendou uma campanha publicitária de R$50 milhões para explicar a confusão. Por isso, Lula foi claro. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República. O Ministério da Fazenda não foi o único a ser cobrado. O presidente disse para todos os auxiliares que quer resultados e soluções neste ano. Lula citou diretamente os preços dos alimentos, que segundo ele é explorado pela oposição, que já estaria em campanha para 2026. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. A reunião com os ministros nesta segunda-feira pode ter sido a última com a atual composição da Esplanada. Lula deve fazer trocas no comando das pastas a partir do mês que vem, quando assumem os novos presidentes da Câmara e do Senado. Estão na bolsa de apostas Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. E ainda Anísia Trindade, da Saúde, e Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. O titular da Casa Civil, Rui Costa, afirma que, apesar de o assunto estar no radar, não há prazo para uma decisão. Esse assunto não foi pauta evidente da reunião e o presidente continua refletindo. Ele pode trocar ministro e ministra como qualquer outra função a qualquer momento. Presidente Lula vai conversar com os ministros do Centrão para saber quais partidos vão seguir da base aliada até o fim do governo. Bancadas do PP, União Brasil e PSD têm cargos na Esplanada e mesmo assim raramente fecham com o Planalto nas votações no Congresso. Durante 7:29. O presidente Lula faz hoje mais uma reunião no Palácio do Planalto para discutir os preparativos para a COP30, que acontecerá em Belém, no Pará. O evento será realizado em novembro deste ano. A expectativa é de que Lula defina e anuncie o presidente da COP nesta terça. O nome mais cotado para ser indicado à presidência é o do embaixador André Correa, do Lago. O diplomata é o atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty e tem trabalhado com temas de desenvolvimento sustentável desde 2001. O presidente da COP tem a função de mediar e articular os debates com outros países, além de construir consenso para uma declaração final. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Esta meia hora teve o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. Oficial do Brasil, 7:30. Atenção, rede. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz. Em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. RadioBandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. 25 de janeiro, na Bandeirantes. Aniversário da cidade de São Paulo. De São Paulo. 471 anos. Bandeirantes 7:31, a Rádio Bandeirantes homenageia os 471 anos de São Paulo com uma série de reportagens especiais sobre as várias marcas da cidade. Esse primeiro capítulo, a reportagem, Guilherme Oliveira, traz a história e a relação do futebol amador com a capital. das várzeas de São Paulo para a disseminação nos bairros da maior metrópole da América Latina. O futebol amador resiste e acompanha a toda a evolução da capital paulista. O campo de terrão batido deu lugar à grama sintética, assim como a bola e a chuteira se modernizaram. Segundo Everton Apolinário, pesquisador do Museu do Futebol, isso faz com que os times amadores mantenham viva essa tradição. Os campos que têm terrão hoje em dia, as pessoas não procuram muito para jogar, né? Só querem jogar no gramado sintético, né? Isso é muito importante para o varziano. Isso demonstra uma modernização dos campos, né? Uma tecnologia, um investimento na várzea que é gigante. Então a cidade vai mudando e os campos também vão mudando, inclusive para poder resistir dentro dos lugares, né? Um campo que tem um gramado sintético, ele provavelmente vai ter mais pessoas para jogar. Então, a dificuldade de você tirar um campo desse por conta de um empreendimento imobiliário, por qualquer outra questão, fica muito mais difícil, né? O futebol de várzea representa mais do que um time ou um grupo de um bairro. Ele leva a bandeira de toda uma comunidade. Assim como cidades do interior têm uma igreja como referência, os bairros de São Paulo têm um clube amador, explica Everton Apolinário. Bairros que, na sua origem, não tinha ônibus, não tinha um saneamento, mas tinham ali um campo de futebol. Então, assim, o campo e os times que estão ali, eles têm a ver com uma marca do bairro, uma marca daquele grupo. Então, você andar com a sua camiseta pela cidade, isso demonstra uma identificação com o território que é muito forte. Isso, na cidade de São Paulo, por ser uma cidade muito grande, se tornou uma marca muito significativa. Um dos times mais tradicionais que marcam a história da capital paulista é o 7 de setembro da Freguesia do Ó, na Zona Norte. Ivo José, presidente pela terceira vez do 7, conta como nasceu o clube, que já é centenário. 5 amigos, um sábado chuvoso, eles se reuniam numa barbearia para tocar. Tocavam lá sanfona, violão, essas coisas. E teve um que lá falou: vamos montar um time de futebol. No bairro não tem nada. E aí foi a história. Começou aí, um falou um nome, outro falou outro. Aí chegaram no consenso de falar, de colocar o nome de 7 de setembro. E aí, estamos até hoje, 107 anos, vai fazer 108 anos esse ano aqui. Para se ter ideia da grandeza do futebol de várzea, em 1971, na despedida do Pelé da seleção brasileira no Morumbi, o 7 de setembro fez o jogo de abertura do evento. Hoje, no Manhã Bandeirantes, a gente segue com a série especial de homenagem a São Paulo para falar das padarias da cidade, outra marca paulistana. Bandeirante 734, o Ministério Público de São Paulo afirma que policiais da tropa de elite da PM do estado teriam dado cobertura a um chefão do PCC. Sandro Barbosa. A Rota é a tropa de elite da polícia de São Paulo, uma das mais temidas e respeitadas do país. Só que integrantes do batalhão são investigados por suspeita de terem protegido um bandido que era o número um do PCC nas ruas. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Ele teria pago R$5 milhões para policiais corruptos para saber com antecedência sobre movimentações policiais contra ele. A promotoria levou o caso ao conhecimento do então comandante da rota, o coronel José Augusto Coutinho, que, segundo integrantes do GAECO, não tomou nenhuma providência. Pouco depois, foi promovido a subcomandante da Polícia Militar de São Paulo. Nossa reportagem tentou conversar com o coronel Coutinho, mas a Secretaria de Segurança Pública não autorizou uma entrevista, dizendo que a PM não compactua com desvios de conduta e pune com rigor aqueles que infringem a lei. Na semana passada, 16 policiais militares foram presos, acusados de envolvimento com o PCC. O embate entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa 99 sobre o transporte de passageiros em motos continua. Quais as novidades, Mayra de Jaimo? Bom dia. Oi, Ana, Nelson, bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Olha, a Justiça de São Paulo negou um novo pedido feito pela 99 para evitar possíveis punições pelo serviço de transporte de passageiros em motos. Portanto, a Prefeitura vai poder continuar com as fiscalizações. Em nota, a 99 disse que lamenta essa negativa, mas que a decisão do juiz não proíbe o serviço e, portanto, vai continuar com as operações. Eles também reforçaram que estão respaldados pela legislação federal e que irão apoiar os motociclistas com os custos relacionados a essas apreensões das motos. Até agora, em menos de uma semana, 143 motos foram apreendidas por atuarem no transporte de passageiros, que é considerado clandestino na cidade. E esse número, 143, já representa metade do total de apreensões de veículos clandestinos do ano passado. Foram 288, incluindo não só motos, mas ainda carros e caminhões. E esse serviço de mototáxi, embora proibido pelo decreto de 2023, não é novidade na capital paulista. Pelas redes sociais é fácil encontrar diversos anúncios, especialmente em terminais de ônibus como Grajaú e Pinheiros e rodoviárias como a do Tietê. No terminal Grajaú, um grupo de cerca de 15 motociclistas atua no serviço com contatos e fotos divulgados nas redes sociais. Um deles, o Edgar, atua na área desde 2017 e está preocupado com essas apreensões. Mas mesmo assim ele critica o serviço da 99 e conta que a empresa em que ele trabalha faz um controle rigoroso e que os motociclistas passam por testes para atuarem. Em relação a passageiro aí, nunca tivemos problema. Mas a gente tem uma regra aí e é bastante rígida, não é igual o aplicativo, não. O aplicativo cadastra qualquer um. A gente não, a gente faz uma ficha, faz um teste com o profissional, com o associado que vai entrar. A gente faz um teste de rua, fiscal, fica no ponto ali, vendo se tá tudo normal. E uma outra ação civil pública da prefeitura ainda está em andamento. O processo pede multa diária de R$1 milhão a 99, mais uma indenização de R$50 milhões por danos morais coletivos. E a gente segue acompanhando, Anne Nelson. Obrigada, Mayra, pelas informações. Bandeirantes 7:38. Mais de 6 mil pessoas morreram nas ruas do estado de São Paulo em 2024. A repórter Maju Arruda Leite vai trazer agora os dados mostrando essa violência no trânsito, né, Maju? Bom dia. Oi, Ana Paula, Nelson, bom dia a vocês, bom dia a todos. O trânsito em São Paulo está mais violento, é o que mostra os dados mais recentes do InfoSiga, que é o sistema de monitoramento do trânsito do governo paulista. 6 mil pessoas morreram nas ruas do estado de São Paulo em 2024, um aumento de 12% na comparação com 2023. Já a cidade de São Paulo também atingiu um outro recorde, 1.031 mortes no trânsito em todo o ano de 2024, o maior número de vítimas em 9 anos, isso desde 2015, início da série histórica. Os mais jovens são os que mais morrem, 15% tem entre 20 e 29 anos. Já os motociclistas são as maiores vítimas. Foram 483 mortes em 2024, um aumento de 19% na comparação com 2023. Em seguida vem os pedestres com 373 vítimas. 60% dos acidentes foram colisões e 30% atropelamentos. E os dias e horários mais perigosos são aqueles que a gente já sabe, sextas-feiras e sábados, no período da noite. O DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito aqui do estado de São Paulo, diz que trabalha para aumentar a segurança viária por meio da conscientização da população. Eles reforçam que foram feitas 16 campanhas, iniciativas de 2023 para 2024, com foco nos públicos mais vulneráveis, de acordo com o próprio InfoSiga, que são os motociclistas e os pedestres. Eles também dizem que houve um aumento no número de veículos fiscalizados naquelas operações que tem como foco que tem como foco pegar as pessoas que misturam direção com bebida alcoólica. Foram 400 mil motoristas abordados durante todo o ano de 2024, um aumento de 56% em relação a 2023. Volto com vocês. Obrigada, Maju, pelas informações. Bandeirantes 7:41. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes. O dia a dia na BrasPress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste, oeste, norte, azul. Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Rodoanel Mário Covas, muito congestionado pela pista interna, sentido Perus, desde o quilômetro 28 até a passagem pelo 18, por causa de obras a partir do quilômetro 20, que ocupam duas faixas do lado direito, deixando tudo travado por ali. No sentido da Dutra, a condição pelo Rodoanel é de trânsito melhor agora. Zicker 001, que defina a sua experiência de dirigir com o que é de melhor em sofisticação. Acesse zicker.com.br e agende o test drive. Zicker, designed to redefine. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes 7:42. Cinco mulheres israelenses devem ser as próximas reféns soltas pelo Hamas no acordo de cessar fogo. A previsão do grupo extremista é que elas sejam libertadas no próximo sábado. Em troca, Israel deve entregar até 250 palestinos. Nos primeiros dias de acordo, a expectativa é que 3 a 4 reféns mantidos na faixa de Gaza sejam soltos a cada semana. A segunda etapa depende de mais negociações. Se aprovada, ocorrerá a liberação de mais reféns e prisioneiros e um recuo maior do exército israelense em Gaza. A terceira e última etapa do acordo, que deverá levar bastante tempo, vai discutir a reconstrução do território. Na faixa de Gaza, as equipes da Defesa Civil continuam enfrentando uma realidade dura mesmo após a trégua. Ontem, 66 corpos foram recuperados sob os escombros de edifícios destruídos pelos bombardeios dos últimos 15 meses. A maioria das vítimas estava na região sul de Gaza, mas outras foram encontradas no norte, em locais de difícil acesso. Existem ainda centenas de pessoas desaparecidas. No território ocupado da Cisjordânia, ataques de colonos israelenses têm aumentado a tensão na região. As forças de Israel realizaram incursões militares, prendendo ao menos 13 palestinos. Bandeirante 7:44. Política. Com Fernando Mitri. Os prisioneiros palestinos estão voltando para casa. Mas que casa? Foram destruídos 92% dos prédios e residências na faixa de Gaza, nesses 15 meses de bombardeios e matanças, depois dos ataques terroristas do Hamas em Israel, naquele 7 de outubro. E além da expectativa dos próximos passos do cessar-fogo, está a da reconstrução do que virou essas montanhas de escombros e de como será a administração do enclave. Os palestinos divididos já dão sinais de alguma negociação, enquanto Israel não sai de sua posição e promessa de aniquilar o Hamas. As dúvidas e os desafios são enormes, entre algumas evidências que também crescem. Uma delas é que vai ficando cada vez mais distante, como mostraram as análises do Canal Livre, uma ideia que chegou a empolgar os que acreditaram no melhor caminho para a paz na região: a existência dos dois estados, sonho que vai se desfazendo. Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Para o Oficial do Brasil, 7:45. A polícia reúne novas provas contra a mulher apontada como uma serial killer, suspeita de ser a responsável por envenenamentos no Rio Grande do Sul. Vamos a Porto Alegre, Eduardo Oliveira. Exames de urina comprovaram a presença do veneno arsênio no corpo de Diego dos Anjos e do filho do casal de 10 anos de idade, ingerido em um suco de manga antes do caso do bolo de Natal. Diego, marido de Deise Moura dos Anjos, que segue presa, suspeita de envenenar a família, prestou depoimento à polícia. Zeli dos Anjos, mãe de Diego e sogra de Deise, também deve ser ouvida. Ela ingeriu pelo menos 2 vezes arsênio manipulado pela nora. Com sequelas, precisou tomar um antídoto vindo de São Paulo. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Kleber Lima, Deise recebeu o veneno pelos correios. Por um descuido, o filho também ingeriu o líquido e ela fez a criança vomitar. O marido, Diego, chegou a buscar atendimento médico. Essa é uma informação que a Polícia Civil já tinha, né, de que ela havia atentado contra a vida do marido e também, acidentalmente, contra a vida do filho. Precisávamos ainda da comprovação técnica da presença do arsênio no organismo dessas duas vítimas. E pelo que a imprensa revela, não recebemos os laudos ainda, mas foi positivo a presença na urina das vítimas do veneno arsênico. O Instituto Geral de Perícias ainda analisa itens levados por Deise para a sogra quando ela estava na UTI. Existe a suspeita de que o líquido dessa garrafa pudesse estar contaminado. A polícia também investiga que Diego teria sofrido outra tentativa de envenenamento em outubro ou novembro. Na época, foi tratado como intoxicação alimentar. Diego informou à polícia que, como mora agora com a mãe e o filho, jogou fora todos os mantimentos e alimentos da casa desde que Deise foi presa. A suspeita é formada em gestão financeira e estava desempregada. A polícia tenta averiguar uma possível separação do casal que possa ter motivado o desentendimento. Bandeirantes 7:47. Termina hoje o prazo de inscrição no SISU, programa que usa as notas do Enem e seleciona os alunos que estudarão nas universidades públicas do país. Para participar, o candidato deve entrar no site acessounico.mec.gov.br/SISU e selecionar até duas opções de curso. É necessário ter feito o Enem 2024 e tirado nota superior a zero na redação. A lista de aprovados na chamada regular do Enem será divulgada no próximo dia 26 de janeiro. O aluno pode ser aprovado em apenas um dos cursos marcados na inscrição. O candidato que não conseguir uma vaga na chamada regular pode manifestar interesse para participar da lista de espera de um dos dois cursos de interesse. Esta etapa só acontece caso tenha vagas que não forem preenchidas na primeira chamada e estará disponível de 26 a 31 de janeiro. Bandeirantes 7:48. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Repórter Bandeirantes. Bandeirada com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Alô, amigas e amigos do Esporte Motor. Ex-diretor técnico da Red Bull, Jonathan Whitley, vai assumir a chefia da Sauber Audi no fim desse mês de janeiro. Ele substitui o italiano Alessandro Aluni Bravi, que deixa a equipe depois de 8 temporadas. Bravi era o chefe da Sauber desde a saída de Fred Vasseur para a Ferrari. Whitley vai se reportar ao chefe de operações Mattia Binotto, que chegou a Sauber no ano passado e já começou a transição até a Audi assumir todo o time. No ano passado, a Sauber teve uma temporada muito difícil e foi a última colocada no Mundial de Construtores. A equipe somou apenas 4 pontos com o 8º lugar de Guangzhou no Catar. Em 2025, a Sauber terá como pilotos o brasileiro Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hülkenberg. ArcelorMittal produz aços tão inteligentes que levamos nossa tecnologia dos carros de rua para as pistas de corrida. Criamos uma solução em aço inovadora para a safety cage da nova geração de carros da Stock Car. Desenvolvida com aço certificado X-Carb, o programa da ArcelorMittal para atingir a neutralidade em carbono. Agora você vai ver ainda mais segurança e sustentabilidade no automobilismo. ArcelorMittal, o aço oficial da Stock Car. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Bandeirante 751, Felipe Melo, muito bom dia. Tudo bem, Nelson? Ana, bom dia para todo mundo. Quais são as novidades? Bom, queria começar falando sobre o processo de impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Ontem a novela, teve isso, a votação e a novela continua, porque não terminou. E o Pedro Ramiro, que é setorista do Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes, tem mais informações pra gente sobre esse processo de impeachment do presidente do Timão. Fala, Ramiro! Fala, meus amigos, um abraço para vocês, um abraço para quem acompanha aqui o Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Bora falar desse Corinthians, situação delicada. O Conselho Deliberativo estava analisando o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo, mas essa votação ficou marcada por uma suspensão da sessão, até para deixar bem claro. Não significa, atenção, não significa que essa sessão não está em aberto. Ela está sim em aberto e vai acontecer muito provavelmente no próximo mês. Vai dependendo do decorrer das novidades que vão acontecer. Só para fazer um resumo para vocês da noite. Os conselheiros começaram a fazer a análise ali do rito do processo de impeachment contra Augusto Melo, mas houve relatos de violências, inclusive a gente acompanhou ao vivo na Rádio Bandeirantes, Sérgio Janiquian, ex-diretor de futebol do Corinthians, sendo agredido na saída por alguns apoiadores do Augusto Melo. Esses apoiadores fizeram cobranças e eles não deveriam nem estar lá. Eles não estavam permitidos para estar lá, mas a polícia militar não fez nenhum esforço para retirá-los. E aí, depois de um tempo, a sessão acabou sendo suspensa por um período e a gente agora aguarda uma nova data. O presidente Romeu Tuma Júnior não afirmou qual será a nova data e depois, na saída, o Augusto Melo fez críticas a ele, chamando o Tuma de ditador, dizendo que o que ele está fazendo no clube não é correto. E o Romeu Tuma Júnior depois respondeu também ao Augusto Melo, dizendo que lamenta a postura enquanto presidente do Corinthians, essa postura do Augusto Melo. Então é aquele jogo, né, de um acusa ali, outro acusa aqui. Eu lembro para você que o centro desse processo de impeachment é o caso Vaidbet, antiga patrocinadora do clube, onde há suspeita de uma negociação envolvendo um laranja nesse contrato. Então estamos de olho em tudo que acontece no Corinthians, o bastidor complicado. Grande abraço. Valeu, Pedro Ramiro, mas dentro de campo o Corinthians vive ali uma boa fase, duas vitórias consecutivas no Campeonato Paulista. Por falar no Paulistão, ontem foi a estreia do São Paulo. Jogou em Ribeirão Preto contra o Botafogo e o jogo terminou 0-0. São Paulo reserva ainda, jogadores estão voltando dos Estados Unidos, os principais nomes do São Paulo, como Oscar, o Lucas, o Caleri, não participaram da partida ontem. Alguns jogadores da base, reservas que jogaram contra o Botafogo de Ribeirão Preto ontem, tudo igual, 0-0. Pelo Campeonato Paulista, hoje a gente tem uma partida do Paulistão, o Novo Horizontino encara às 7:30 da noite a Internacional de Limeira. Queria destacar também a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, às 7:30, Criciúma e São Paulo jogam para decidir vaga na grande decisão. A decisão da Copinha é no sábado, no Pacaembu, e quem vencer hoje já carimba a vaga para a próxima fase da Copinha. Amanhã tem o jogo do Corinthians contra o Grêmio para decidir também o outro finalista da competição de base. Mais alguma coisa? É isso, por hoje é só. Então tá bom, amanhã tem mais. Neymar pro Santos? Nada, né? Bom, ainda não, viu? O Neymar, existe essa expectativa de o Neymar decidir o seu futuro ainda nesta semana. Na verdade, o Neymar já quer decidir o seu futuro o mais rápido possível. O problema está no Al-Hilal, o time saudita. Vem, né, pro Santos mesmo? Não, depende do Al-Hilal agora. O Neymar quer vir pro Santos. Agora, existe um contrato até o meio do ano com o clube saudita e ainda esse contrato não foi fechado com o Santos. O Santos tentando um empréstimo porque não dá para pagar o Neymar. O salário do Neymar gira em torno de US$65 milhões até o final do contrato que ele tem com o Al-Hilal. Um pouquinho. Até amanhã, Melo. Valeu. Bandeirante 755. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa à medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Avenida Interlagos, no caminho para o centro, tem trânsito congestionado desde a João Paulo da Silva até a passagem pelo cruzamento com a Avenida das Nações Unidas, depois da ponte de Jurubatuba. Depois dali a condição melhora, aí tem lentidão entre a Irvante Sajiquian e a Praça Ministro Pedro Chaves. Para o bairro, a condição é boa. Pós-PUC Minas, escolha entre cursos à distância com videoaulas ou online com aulas ao vivo. Inscrições, pucminas.br/pós. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Tempo. Bandeirantes 7:57, Stephanie Toso, bom dia. Bom dia para você, Ana. Bom dia para o Nelson, para todos. Olha, a gente tem uma terça-feira com destaque para muito calor aqui em grande parte do Brasil. E hoje várias capitais, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, começaram o dia extremamente abafadas. Aqui na cidade de São Paulo, logo nas primeiras horas da manhã, a temperatura marcou 23, quase 24 graus de mínima. 25 graus em média aqui pela cidade de São Paulo. E é um dia com destaque para a possibilidade de um recorde de calor do ano. A nossa temperatura máxima, ela pode chegar a 34 graus. A maior parte aqui do sudeste do Brasil vai seguir bem ensolarada. Tem expectativa de pancada de chuva mais isolada para o fim do dia, mas nada de temporal. Então, até mesmo o Rio de Janeiro pode ter máxima chegando a 39 graus. Hoje, Belo Horizonte com calor de 33, Vitória com máxima prevista de 36 graus. Nós temos alertas para as outras áreas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, essas pancadas ficam mais localizadas, então a maior parte do estado gaúcho volta a ter abertura de sol. Para Porto Alegre, é uma chuva que cai rápida no meio da tarde, mas já não traz transtornos. A gente tem uma atenção com o mar que fica mais agitado. Então, hoje, costa ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, podem ter ondas se aproximando de 2,5 metros de altura, mas já sem risco para ter temporal. Agora, enquanto Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, ainda recebe um pouco mais de umidade com risco para ter chuva forte. Tá bom, obrigada, Stephanie. Boa terça. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Termina aqui o Jornal Primeira Hora. Apresentação Nelson Gomes. Ana Paula Rodrigues. Diretor responsável João Carlos Saad. Bom dia, Brasil. Bom dia. Primeira Hora. Difusora FM. 3 em Vituba, emissora Bandeirantes. Joalheria e Ótica Eduardo e Eduardo Skate Surf Shop, há mais de 40 anos no coração de Imbituba. Informa a hora certa. 8 horas. Comprar bem é na Sina Center Bazar. Sina Center Bazar. Ao lado da Ferraz em Guimarães. Decorações, flores, incensos e utilidades domésticas. Sina Center Bazar. Sina Center Bazar. O ano todo em todas as ocasiões com você. De segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas. Aberto ao meio-dia. Sábados, até às 13 horas. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais, como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Pensou em colocar pisos ou reformar? A Encor tem a linha completa de argamassas e rejuntes para sua obra. Não esqueça que quem faz bem feito faz com Encor. Disponível nas melhores lojas da cidade. Seminovos de procedência e bom preço, você encontra, sabe onde? Nas lojas do Grupo Colina. São seminovos de qualidade com garantia de concessionária. Todas as marcas e modelos disponíveis e você pode pagar em 12 vezes sem entrada e sem juros no cartão. É isso mesmo, 12 vezes sem entrada e sem juros. Aqui você garante o melhor negócio e a melhor avaliação do seu usado. Na hora de comprar ou trocar de carro, passe na Colina. É mais facilidade para você sair de carro novo. Ciranda da Cidade, o programa que fala sobre Imbituba, dia 25 de janeiro, sábado, no bairro Itapirubá, a partir das 10 horas, direto do restaurante Pereiras. Apresentação Luiz Antônio Brescianini. Oferecimento, Ótica Nani, Mari Pescados, Restaurante Pereiras, Agropecuária Agroed, Lanchonete Sorveteria Frutagel, em Itapirubá, Silva Antenas, Papelaria Preço Bom Z&C, Despachante Max, Cirurgiões Dentistas, Luiz Antônio Davide e Dr. Guilherme Miguel Davide, Opus Administradora de Condomínios. Verão TL Supermercados, confira as ofertas. Paleta bovina, R$ 29,99 o quilo no Clube TL. Cerveja Teresópolis, 350ml, R$ 2,99 no Clube TL. Leite Longa Vida Tirol, 1 litro, R$ 4,39 no Clube TL. Sassami de frango nati, 1 quilo, R$ 17,99 no Clube TL. Café Três Corações, 500 gramas, R$ 18,97 no Clube TL. Esteca suína, R$ 16,99 no Clube TL. Não perca o Sextou do Real, nesta sexta-feira, aqui no Tiel Supermercados. Irama, 50 anos no mercado, no segmento de materiais de construção. Fruto de um trabalho incansável em busca de qualidade e da satisfação plena. Tudo isso só foi possível graças à equipe composta por colaboradores fiéis, comprometidos com a empresa, que é o maior patrimônio. O proprietário Santos Pacheco Alves enfatiza que a empresa segue comprometida na continuidade dessa jornada, inovando, evoluindo e mantendo o foco em entregar o melhor com a mesma paixão e dedicação que os guiam desde o primeiro dia. Você sabia que desde 2018, a Sunorte tornou-se um operador portuário, realizando operações de carga dentro do porto de Imbituba? Sunorte Logística, crescendo com Imbituba e região. Atenção para o top de 5 segundos. Os fatos que viraram notícia. A votação na Câmara está prevista. A participação da comunidade pelo 48 9 84 82 38 88. No ar. Difusora News. Apresentação Luiz Antônio Brescianini. Oferecimento Sicredi. Investir com tranquilidade? Sim, Sicredi. Incor, fábrica de tintas, argamassas, aditivos, saneantes e impermeabilizantes. Quem faz bem feito, faz com Incor. Zap 48 3356 5400. Minutos, nós estamos iniciando a partir de agora mais um Difusora News, mais uma comunicação, mais uma oportunidade de estarmos juntos, e juntos nós vamos até às 10 horas. Companhia da Guarda de João Lourenço, de San Lima. Gravação e montagem de efeitos de Magdiel Boaventura. Reportagem da página policial de Venaldo Farias. A apresentação desse amigo que vos fala com alegria. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado. Aqui, Luiz Antônio Brescianini. Queremos agradecê-lo. Momento que você liga o seu radinho no 100.3, aciona o seu dispositivo e está participando com a gente, nós só temos que agradecer e agradecer muito pela sua audiência. Momento que você aciona o dispositivo, quer seja no celular, notebook, computador, o nosso muito obrigado. E que participe, que esteja sintonizado, ligado com a gente, nós só temos a agradecer. A você, que é nosso anunciante, um agradecimento muito especial. E esperamos que a gente possa continuar, que nós tenhamos a competência de entregar a você, anunciante, aquilo que realmente se espera. Nosso agradecimento, nosso muito obrigado, e que esse 2025 seja de muita colheita, de muitos frutos, e que seja o momento da gente realizar aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente semeou. A você, anunciante, nosso agradecimento. Você que não é anunciante ainda, venha para o time de anunciantes da Rádio Difusora, uma emissora Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Venha para cá com a gente. Nosso departamento comercial está aí à disposição. Qualquer detalhe, 48-98482-3888. Venha para cá com a gente. Estamos aguardando a sua participação. E é sempre bem-vinda. 8:06, 8:06. Olha, algumas situações nós precisamos de ter um sangue frio, precisamos de ter, com toda certeza, muita resiliência para que a gente possa dar um passo maior. Primeiro, a questão de respeito, né? Vira e mexe a gente escuta alguém que ficou meio fora de si no hospital, no mercado, numa unidade de saúde, num ônibus, em diversas situações, num banco e assim por diante. Olha, está tudo acontecendo tão rápido e passa tão rápido que o que a gente pode ter certeza é de que tem certas atitudes que não vale a pena. E a própria pessoa chega ali na frente, ela vai se arrepender. Então, tratar bem as pessoas é o mínimo que a gente pode projetar para a nossa vida. Com educação, a gente sabe que às vezes a pessoa está com N problemas, N situações pessoais, de conduta e tudo mais, mas que isso não vai resolver a situação. Quando você vai para um atendimento, vai para um serviço a ser prestado, com toda a certeza você vai buscando uma solução. E com a educação as coisas podem acontecer de uma maneira muito melhor. Então a gente torce para que haja um entendimento, que haja com toda a certeza uma situação em que a gente possa dar um passo à frente com segurança e com você do lado. Que as pessoas estejam caminhando, cada um contando com o outro. E aí diminui o peso de cada um. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, todo esse sentimento de que realmente a gente pode e deve buscar sempre algo mais e realizar. Bom, nós tivemos aí, por exemplo, a abertura da Barra da Lagoa. E vira e mexe, a gente tem alguma situação, né? Às vezes ela abre sozinha e aí, como diz, é pelas mãos do grande criador, grande arquiteto do universo, nosso poderoso Deus. Nem sempre acontece, às vezes uma lua, às vezes uma situação, e às vezes foi meia provocada para abrir. Eu não quero falar sobre a abertura da barra em si. Eu quero falar sobre a Lagoa de Ibiraquera. Como nós estamos cuidando a Lagoa de Ibiraquera? Qual é o cuidado que nós estamos tendo de manter essa joia em nossas mãos? E nós precisamos de fazer um controle. E ela é uma pequena joia aqui no nosso município. E precisa de ser cuidada com muito carinho. Questão do saneamento, questão de buscar, se alguém tem alguma ligação, joga alguma coisa, tem que ir logo. A questão do assoreamento, você vai e bota o barro, bota o laço nas estradas, vai chovendo, vai tudo para onde? Vai para dentro da lagoa. Aí você vai assoreando. Nós temos a questão da vida da lagoa, do camarão, do siri, do peixe, e que nós temos que estudar também, buscar investimentos, não é só tirar. Até agora praticamente a lagoa foi uma mãe. Tivemos algum estudo da Universidade Federal, fazem, eu acho que décadas, né? Estiveram ali, estiveram fazendo estudo, estiveram fazendo as condições para melhorar a condição do camarão. Camarão que a gente tinha, fabuloso. Né, João Senna? Um abraço. O camarão que a gente tinha na lagoa era um camarão especial. E foi acabando os pescadores e tudo mais. Mas primeiro nós temos que cuidar bem da lagoa. E temos que criar realmente algo natural para acontecer. Já definido, não dá para ficar todo ano nós buscando discussões, brigas, é assim, não é assim, é a tradição, é isso, é o estudo, é o conhecimento. Poxa, gente, nós estamos no ano de 2025. Há quanto tempo a gente vem falando? Tem que ter um protocolo, faz e pronto. E já sabe mais ou menos. Mudar um pouco mais devido à chuva, devido às condições. Agora, o mais importante é fazer todo uma sondagem, um pente fino em toda a volta da lagoa e fazer minuciosamente o estudo e melhorar cada vez mais, dar mais condições, que é uma joia que nós temos. E não é só a lagoa de Ibiraquera. Nós temos que cuidar muito bem da lagoa de Imaruí, Mirim, Santo Antônio, nossa grande lagoa, que também está gritando socorro. Tem um trabalho já sendo realizado da bacia do Rio Tubarão, mas nós precisamos de incrementar mais. As coisas precisam de mais ações. Daqui o ano que vem começa a falar um pouquinho mais. Tem eleição para governador, senador, deputado federal, presidente da república. Aí se fala mais um pouco. Aí se cria deputado estadual. Mas agora o tempo vai passando e vai ficando aí, ó. Vai sendo levado. Aí ninguém fala, aí ninguém. As reuniões, as buscas. Aí nós nos acomodamos. Ah, mas como? Vamos tocando assim. E assim nós vamos tocando com a Ibiraquera, assim nós vamos tocando com a nossa grande lagoa do Mirim, Imaruí, Santo Antônio. E vamos levando. E vamos acabando com o nosso patrimônio natural. E belo patrimônio, que poderia ser melhor explorado. Olha a riqueza que é o portinho da vila. Olha a riqueza que é as belezas lá no Mirim. E isso poderia estar produzindo e produzindo muito, e além disso, no campo turístico. Olha a beleza da Guaiúba, a beleza da Ponta Rasa. Então a gente torce para que as coisas evoluam. E essa questão da Ibiraquera, é bom que a gente, nesse momento, coloque o dedo ali na ferida. Nós temos que resolver a questão e temos que acabar com esse negócio de ficar as dúvidas sobre a questão da qualidade da água e tudo mais. Temos que fazer um pente fino, eu volto, eu repito, e cuidar bem da lagoa. E cuidar muito bem. Mesmo porque tem alguns, e uma grande maioria dela, você não consegue mais acessá-la. Você acessa ainda por alguns locais. O Quintino tem uma faixa boa de lagoa, mas tem locais que é tudo propriedade privada. Tudo cercado, você não acessa só por água, mas por terra você não consegue mais entrar. E aí tem que ter um pente fino para saber o que está acontecendo, o que está fazendo com todo o trato com a nossa lagoa. A cobrança vem. E quando nós ficamos discutindo, e a discussão é forte, na questão de abertura da barra, ou não, era para ser, era para não ser, isso e tudo mais, nós esquecemos alguns pontos primordiais, que é buscar com investimentos as condições para que a gente possa ter ali uma grande produção. Que já tivemos, era para estar melhor ainda. Quando as pessoas estão criando, estão montando criadouros naturais, estão fazendo criação. Olha só a evolução que nós tivemos em Santa Catarina, a criação de ostras, mariscos e moluscos. E nós, com todo esse potencial, não conseguimos. era para termos as fazendas já prontas de camarão aqui na nossa lagoa do Mirim, Santo Antônio e Maruí, era para estar mapeado com as fazendas de camarão nativo ali dentro. Mas ninguém urge nesse sentido, ninguém pensa nesse sentido, ninguém vai. Vamos tocando desse jeito que a gente vai levando e aí continuamos destruindo. Cada momento você vai ver as pessoas despescarem as suas redes. Vai agora lá ver um camarão que acabou de ser pego. Vai ver o que matou de sirizinho, de bagrinho, de curvininha e tudo mais. Está matando a vida da lagoa. E nós não tocamos nessa ferida, não tocamos nesse assunto. Era para a gente já estar num outro estágio. Era para estar hoje com um produto natural e de extrema qualidade dentro de um ambiente natural dele. Pode até falar, isso é sonho, isso é utopia. Se outros locais fazem. O Chile cria o salmão. E a gente vai lá e compra o salmão num preço. E eles colocam mais vermelho, menos vermelho, e eles fazem do jeito que eles querem. Então são situações que acontecem. E nós podemos melhorar ou podemos manter assim. Vamos tocando assim? Então vamos até quando? O que nós vamos deixar para quem vem depois? O que nós estamos fazendo para quem está vindo depois e quem virá depois ainda? O resultado passa pelas nossas mãos. 8:17, vamos à previsão do tempo, sempre preocupado com as condições de tempo e temperatura. Leandro Puchalski, condições de tempo e temperatura para Imbituba e região, vamos lá. Bom dia, Leandro. Agora na Difusora FM 100.3. Previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski. Oferecimento: Central de Tintas em Imbituba, Garopaba e Laguna. Ótica Jurel, cuidando da saúde de sua visão no calçadão de Imbituba. Fone 3255-7400. Dia, muito bom dia para todos os ouvintes aqui da Difusora. A terça-feira, pessoal, aqui pelo sul do estado, volta a ter a presença do sol. Ele aparece e ajuda a trazer as temperaturas para o período da tarde num patamar em torno aí de uns 30 graus. Algumas cidades podem passar um pouquinho, algumas podem ficar abaixo, mas todo mundo muito em cerca dos 30 graus. O sol aparece, boa parte do dia é assim. À medida que vai acontecendo a terça-feira, o vento vai entrando um pouquinho mais de sudeste e vai trazendo umidade do mar. E por isso vai aumentar a quantidade de nuvens ao final dessa nossa terça-feira. Alguns municípios nossos aqui, mais no pé da serra, por causa de relevo, podem ter uma chuva no final da terça, mas bem pontual. O ciclone sobre o oceano, que não é tão intenso, vai se afastando em direção ao alto mar, e aí não traz tanta aquela influência daquele vento forte, constante de ciclone, isso acaba não acontecendo. Em relação à quarta-feira, a gente tem, pessoal, uma quarta-feira onde o sol aparece, a gente acaba tendo no decorrer da quarta-feira temperaturas que acabam subindo, 32, 34 graus, e de novo, ao final da quarta, as áreas próximas aos morros têm chance de alguma rápida pancada de chuva. Na quarta, a chance é maior até para quem está nas áreas próximas aos morros. Hoje, até pode pegar outras áreas, não só no pé da serra, mas acaba que ainda tem uma distribuição um pouco irregular. Fechou? Eu fico por aqui. Abraço a vocês. Informações do tempo da Puchalski Meteorologia. Previsão do tempo na Difusora FM 100.3. Tem oferecimento de Pensou em Tintas? Pensou Central de Tintas. O melhor preço na região de Imbituba, Garopaba, Praia do Rosa e Laguna. Siga as dicas da Central de Tintas pelo Instagram. Lojas Central de Tintas. Ótica Jurel, cuidando da saúde de sua visão no calçadão de Imbituba. Fone 3255-7400. Oito horas e vinte minutos, estamos com o nosso Difusora News, a nossa comunicação de todos os dias. Nosso muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação. Olha, nós tivemos recursos vindo para os municípios, agora, inclusive nesse momento, que é sobre o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. As prefeituras de Santa Catarina já contam com o segundo repasse, foi o segundo repasse já no ano, do Fundo de Participação dos Municípios, referentes a janeiro de 2025. O valor total destinado ao Estado foi de 101.977.937,75 reais, considerando o montante bruto após descontos obrigatórios, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também o PASEP. O valor líquido ficou em 80.562.579,90 reais. Só para ter uma ideia e uma passadazinha, nós temos a nossa por regiões, e na região da Amurel nós tivemos os repasses chegando da seguinte forma: para Armazém, R$ 180.182,87. Braço Norte, R$ 482.365,49. Capivari de Baixo, R$ 422.069,80. Grão Pará, R$ 180.887,06. Gravatal, R$ 241.182,74. Imaruí, R$ 241.182,74. Imbituba, R$ 663.252,54. Jaguaruna, R$ 361.774,12. Laguna, R$ 590.591,13. Pedras Grandes, R$ 180.887,06. Pescaria Brava, R$ 241.182,80. Rio Fortuna, R$ 180.867,06. Sangão, R$ 241.182,74. Santa Rosa de Lima, R$ 180.887,06. São Ludger, R$ 301.478,43. São Martinho, R$ 180.887,06. 13 de Maio, R$ 180.887,06. Tubarão, a maior cidade da Amurel, R$ 1.025.026,67. Você notou que alguns municípios vêm o mesmo valor, porque é a mesma faixa, são por faixas. E aí vem a questão da população e tudo mais. E nós estamos aí em segundo lugar, Tubarão mais de 1 milhão, em Bituba, R$ 663.252,54. Varia muito nas parcelas que vêm. Essa foi a segunda parcela, ainda tem a terceira. Esses são recursos do Fundo de Participação dos Municípios. E para muitos municípios, esse é um dos principais recursos que vem. É o recurso que vem repassado de Brasília. Não é emenda, não é nada. Esse recurso as prefeituras têm o Fundo de Participação